Quem é que vai chegar no fim? No apito o juiz, o jogo vai acabar. Quem é que aguenta a opressão? Na manifestação vejo o senso de mudar. Ir pra rua e protestar, irão de qualquer lugar. Ir pro templo e orar, ir pra guerra e atirar. Quem foi que disse essa mentira? Que pra ser feliz na vida basta só pedir. Quem é que no dia a dia não vê uma saída independente de si? Ir até chegar no fim, segue sempre dirigir. Pense bem pra não explodir. Só quem é cola na banca, Zona Norte, Sul, Ipiranga, Salve Oeste, Leste, Itaquera, é nós que tá. Só quem é cola na banca, Zona Norte, Sul, Ipiranga, Salve Oeste, Leste, Itaquera, é nós que tá. E se duvida, não complica, explica de que modo que se vive a vida. Com corrupção, com alienação, estudo de inteligência, mudou a situação. Por isso aí, estamos aí, olhe pro lado, ó, nós aqui. Agora pode acreditar, em toda área, em trilha. Do jeito que tá, o excluído chegou, estudo, evolui, conquistou. Você não está acostumado, é a hora dos negados. Tá tudo tomado no poder da cura, no simples olhar. Pequeno gesto, ninguém dorme, sempre conforme. Acaba de gol, indigesto. Só quem é, cola na banca, Zona Norte, Sul, Ipiranga, Salve Oeste, Leste, Itaquera, é nós que tá. Só quem é cola na banca, Zona Norte, Sul, Ipiranga, Salve Oeste, Leste, Itaquera, é nós que tá. Alex,